era de ferro. Um 12 balas no peito. Aquele assassino não sai da minha mente. E o fim de ano foi melhor pra muita gente. Melhor pra muita gente.